Chopin 3-2-1. Goiânia, ingresso na Juliette para o portão 03. Juliette para o 03, Chopin 3-2-1. 3290, escane identificação, autorizado a chegar a mais, fica para 2 mil pés, o ajuste no 10 na 3. Muito bem, estamos sempre com essa informação, pode vir com o voador na 8 na 2? Ajuste autorizado voador na 8 na 2, reporte no localizador. Autorizado 2 mil pés, o ajuste no 0 na 3, 0 na 8 na 2. 1892, chegou agora a torre em 1895. 1897, obrigado, boa noite. Boa noite. 8-1-2. Boa noite, 1-2, boa noite, a gente na 093. Continuando a aproximação, reporte visual para o campo. Reporte visual, 1-2. Gente, pouso autorizado, pistão 0, vento 1.40 graus, 3 nós. Eu pouso na 0, 8, 9, 2. Turno 2, solo 08, livre à direita, mantendo minha escuta, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5 na sua escuta, boa noite, turno 2, boa noite. já? Ativo, pronto. Pronto. João Pessoa, 350 autorizado, via rota do plano de voo. Decola pista no zero, curva esquerda, fechou da Pucajão, Maracaju. 5555, transponder, controle 198. Autorizado para João Pessoa, nível 350, defesa 197. Decola da 1-0 com rua esquerda na pista Pucajão, Maracaju. 5555, transponder, 199, decimal 8. É o controle da 3520. Correto, chame pronto para o push, 3520. Estacionamento no 3, Delta 3520. Utilizado, porção 3, chame táxi. Valeu, chamaram para o táxi, Delta 3520. Com nomeação e identificação, após o vivo em direto zona, luta para 2010, é ajuste no 013, reporte no localizador. Latam 3520 com 129 a bordo, 12h40, alterna Maceió. Ouvir novamente? 129. Taxi à direita, via aí, eu com espera, chame novamente, pronto. Chamar a pronto, Latam 3520. Espera pronto, tá 3520. 3520, autorizado a linha de decolar, sistema 0, vem a sua variável 19. A linha de decolar, sistema 0, tá 3520. Decolado aos 24, sob o controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. noite, Altar 3520. Altar 3520, boa noite, contato radar, só para o nível 350, sai da PUCA. 350, sai da PUCA, Altar 3520. Ultimamente, eu estou em 1895. 8, 8. 3520, chama o 765, foi 126, a decimal 85. 126, tá 3520. Boa tarde, TAM 3786, passo externo, baixo trabalho. 3816, boa noite, ajuste no 013, já avisou algum carro? Já avisou. Foi autorizado, pistão 0, vento no 40 graus, 2 nós, pistão 1. Tive pouso, 1 no 0, 34 também.